paz te deixarei, Senhor. Jamais irei voltar atrás onde sofri, onde cansei, sem companhia pra sorrir. Meu coração não suportou, logo gritei: que devo fazer? Na escuridão.